sorte chamar. Amor, eu quero te encontrar. Seja onde for, a gente vai se amar. Esconder o que sentíamos um pelo outro. Vivíamos com medo de nos entregar. Meu Deus, como eu sofria e temia de um dia me esquecer o que eu faria. Mas o destino não mudou nossos rumos. Vivíamos apaixonados, cada um no seu mundo. Então, um belo dia o destino nos concedeu uma aproximação. Foi quando vi seus olhos brilharem iguais aos meus. Amor, eu quero te encontrar. Seja onde for, a gente vai se amar. Conseguimos controlar essa paixão que antes se escondia. Agora é só tentação. Seus olhos não se distanciam dos meus. Nunca pensei que fosse assim, que bom que aconteceu. Você me faz sonhar, me faz sentir criança. Você me incendeia, você encanta. Porque este amor grudou, tomou meu coração. De modo que alcançou as estrelas sem mover minhas mãos.